Bia. Aracaju no 90, pistão no 0, esquerda na PUC Aracaju, controle 1935 5065 6224. 190 para Aracaju, decola curva esquerda, PUC Aracaju, controle 11935 e o transponder 5065 6224. Esquerda após a decolagem, chama pronto. Esquerda após a decolagem, vai chamar pronto. 3178, portão 07. 07. Após a passagem de indução, o gol no 074 está autorizado. Pushback acionamento? Afirmativo, após o TAN retardado está livre. Ok, obrigado. 3305, ali mantém pistão no 0. Eita, ele mantém. 5-5 no solo ao 17, vai livrar à direita, táxi Alfa e vai reportar antes da Juliette. Livra à direita, táxi Alfa, reporta antes da Juliette, 5-5 no 5. Permanece na sua escuta, pode livrar, senhor? Afirmativo. Três zero cinco, decolagem autorizada, pista no 0, 170 graus, 199. 3305, autorizado decolagem. Bono 074, pronto para o táxi com 125 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, antena com fim. 074, livre de táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera, o ajuste no 098. Juliette Alfa até o ponto de espera, gol 1074. Trip após o voo, remoto no 4. Após a passagem do tráfego da Gol, remoto ao 14, trip 55 no 5. TAN 3305 aos 20, 1935, uma boa viagem. 1935, boa. Por Salvador, boa noite, TAN 3305. Boa noite, conforme autorizado, vigilante. Controle, desvio à direita pro TAM 3305 pro 1100, pro Fly. Livre. Ciente, autorizado. Torrigo 1074, próximo ponto de 1074, a linha decola, pista 90, 970 graus, 199. A linha decola, gol 1074. Hello, one night zero, zero eight three, descending through 1 9 5 to flight level 140. Okay, Europa 083, qualquer dente, down level, down, 2000 feet, altimetron 018. Down 2000 feet, 1018, identity, Europa 083. Okay, cleared ILS. Clear to the ILS, Europa 083. Salvador, Oxené 6224, pole position, puxa acionamento. Autorizado, 6224, chame táxi. Vai chamar. Salvador, é o Rio 5972. 5972, prossiga. Autorização 320, caminhão. Copy. Prossiga. Salvador Galeão 320, Peruísque 50, pista 10, curva à direita, saída da El Leda, após Leda, direto, posição BDEV, controle 119.35 e o transponder é o 5063 para o 5972. Autorizado 320 para o caminhão e a Peruísque 0, decola da 10, curva à direita, saída da El. Israel Leda, após Leda, BDEV, 793, controle, 5063, controle. Pátio 3, chama pronto, Rio. Chamarei pronto. Gol 1074, aos 23, 1935, boa viagem. Yeah. 305, chame Recife, 1288, confirmando. 12685, alterne 12545. 224, pronto para o táxi 71 de PLB, 1220, Recife, Rio Bernardo. Oi? 71 no PLB, senhor. Ok, direita até o ponto de espera na minha escuta, 6224. Direita até o ponto de espera na sua escuta, 6224. Espera da 10, pronto. É 224, a linha decola, pistão 0, 180 graus, 159. A linha decola no 0, 6, 224. Oi, Salvador, boa noite. Seu web 57 no meio. Boa noite, 57 no meio. Identifique, prossegue via para 2018 é o ajuste. Prossegue via para 2018, informação, deixa eu ver aqui. É a hotel. Positivo. O Web 57 no meio informa que a informação em curso atualizada é a Alfa. Obrigadão, valeu. Bom, 074, Recife, 1288. 288, 074. Meia 224 aos 301935, uma boa viagem. 31935, vou chamar grato, uma boa noite. Salvador, Chanel 6224. 6224, conforme autorizado, vigilância. Conforme autorizado, 6224. Salvador, é o Rio 5972, está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, Rio, chame táxi. Chamarei para o táxi. Repa 083, over Duna. Running site. Negative. Ok, report the running site or establish localized. I call you. Salvador, boa noite. Total 9908. Para autorização, cópia, Guarulhos. 9908, Guarulhos, aguardo um instante a cópia, o ajuste 1018. Aguardando para a cópia 1018. 9908. On the localizer, Aeroba 083. Small Tower 118, Small 6. 1183, bye-bye, Aeroba 083. Bye. Chanel 6224, Recife agora, 12685. 2856224. 5-7-1-6, livre LS em forma estabilizada. 5-7-1-6, sente. Salvador approach, Europa 083, no answer on 1183. Confirme. There's Europa 083 on 1935, there's no answer on 1183. Power 118, decimal 6. Okay, 1186, thank you. Salvador Tower, good evening, Europa 083, on Tower is on the ILS, runway 10. Europa 083, QNH 1018, wind 170 degrees, 17 knots, clear to land, runway 10, Europa 083, attention for the moderate turbulence on final runway 10. Copy, dark clear to land, runway 10, Europa 083. Salvador, o Rio 972, 4 a bordo, alternando Confim, 7 horas e 20, autonomia, pronto para o táxi. 5972, livre táxi até o ponto de espera na minha escuta. Salvador 9908, pronto para cópia? Cópia, cópia, 9908. Salvador Guarulhos 320, Peruísque 58, pista 10, com primeira curva à direita, saída da EL. Na saída da EL, mantenha radial 198 por 80 milhas, apoie direto posição Sagaz. Controle 119.35 e o transponder é o 5066 para o total 9908. Autorizado, Guarulhos, 320, Aperzulu, Aperuísque, 58, pista 10, direita após, Dael, 198, radial 80 milhas, após, Sagar, 5066 no transponder, total 9908. Pátio 3, chama pronto, total. Chamará, quando pronto, 9908. Europa 083 on the ground at 39, now taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 083. Com 972, a linha decola, pistão 0, 970 graus, 12 nós. 019, Portugal 019, Skunk Dance down 2000, altimeter 1018. Down 2000 feet, Skunk Dance 1018, Portugal 019. Web 57 no meio, torre 186. 186, obrigado. Controle Salvador, é o Rio 5972. Decolou o perfil da saída da EL. E conforme autorizado, vigilância 5972. 5972. Objeto 5716, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 14 nós, o ajuste 10 no 8 web. 118, passou externo, baixou travou, tem livre pouso, web 5716. Por gentileza, mais uma vez o vento 1970 graus, 1972. Obrigado.